Natal do Arrocha. Não vou viver sem ter você. Te amei demais por ti. Chorei, sofri. E só o amor me faz. Só o amor me faz. Assim, tem pena de mim, não vá. Não vá. Um amor assim jamais tem fim, nos faz sofrer. Assim tem.